E por essa estrada eu sigo pegadas que você deixou. Quero beijo, sabor de pureza e cheiro de mato, que exale o perfume das flores do campo. E eu tenho a certeza que por toda a vida terei o teu amor. Sejam amigos, me dê seu amor.